Muito bem, ouvimos aí mais uma canção, mais um sucesso que está nos shows do Diego Valadares, né? Seu Polícia, com essa dupla que está conquistando o Brasil, né? Aliás, vocês amigos do Brasil inteiro, para contratar o show do Diego Valadares e banda, faça contato com a nossa produção em Brasília no WhatsApp 61 9973 0555. Diego Valadares e banda, um show alegre, um show pra cima, aí na sua cidade, na sua região. Aos amigos, candidatos a prefeitos, vereadores que queiram gravar o dingo da sua campanha com o Diego Valadares, faça contato com a gente, viu? É, somos pé quentes. No 61 9973 0555. Vamos em frente? Ale Martins canta Balancê no Carro. Mundo Sertanejo. Vamos fazer um balancê no carro. Eu quero ver o vidro suar de calor. Te dar beijinho, alisar o seu corpinho. No sobe e desce do amortecedor. Dentro do meu carrão não vai aguentar pressão e vai se entregar. No DVD aquele som e num beijo bom eu vou te arrochar. Vou agarrar você, beijar todo o seu corpo, te fazer pirar. No amasso gostoso o carro vai tremer, o carro vai balançar. Vamos fazer um balancê no carro. Eu quero ver o vidro suar de calor. Te dar beijinho, alisar o seu corpinho. No sobe e desce do amortecedor. Vamos fazer um balancê no carro. Eu quero ver o vidro suar de calor. Te dar beijinho, alisar o seu corpinho. No sobe e desce do amortecedor. No carro, eu quero ver o vidro suar de calor. Te dar beijinho, alisar o seu corpinho. No sobe e desce do amortecedor. Vamos fazer um balancê no carro. Eu quero ver o vidro suar de calor. Te dar beijinho, alisar o seu corpinho. No sobe e desce do amortecedor. Dentro do meu carrão não vai aguentar pressão e vai se entregar. No DVD aquele som e num beijo bom eu vou te arrochar. Vou agarrar você, beijar todo o seu corpo, te fazer pirar. No amasso gostoso o carro vai tremer, o carro vai balançar. Vamos fazer um balancê no carro. Eu quero ver o vidro suar de calor. Te dar beijinho, alisar seu corpinho. No sobe e desce do amortecedor. Vamos fazer um balancê no carro. Eu quero ver o vidro suar de calor. Te dar beijinho, alisar seu corpinho. No sobe e desce do amortecedor. Maravilha, maravilha, vamos até o Estadão de Rondônia. Ministro Andreasa, Rádio Atividade FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, minha querida Neuza Oliveira, todos os nossos ouvintes. Aí de Ministro Andreasa, recebam todos o nosso abraço. Meu amigo Ayrton José, em Alta Floresta do Oeste, Rádio Princesa, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Ayrton José preparando também uma agenda de shows para Diego Valadares. Um abraço, minha querida Edinete Lopes, em Porto Velho, Rondônia. A todos vocês, amigos aí de Jiparaná, beijo pra todo mundo, viu? O Estadão de Rondônia,

Web Central Mix, exibindo nosso programa, né? Aí em Centralina, Minas Gerais, com uma audiência muito grande também, tocando as músicas do Diego Valadares. Um abraço, JB Nascimento, Márcio Ferreira, o Davi Araújo, da Rádio Alternativa FM em Rubim, também Estadão de Minas Gerais. A todos vocês, o nosso abraço carinhoso, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Vamos em frente, Rio Negro e Solimões cantam Tô Mal. Se quer saber a verdade, tô mal, sem você sou ninguém. Ando fingindo pro mundo, ando fugindo de tudo, mas não te esquece um segundo, meu coração. Meu mundo acabou quando você me deixou. Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem. Já sabe que não estou. É só se pôr no meu a razão de viver. Meu mundo acabou quando você me deixou. Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem. Já sabe que não estou. É só se pôr no meu lugar que você vai me entender. Quando alguém perde um amor que jurou ser pra sempre, perde a razão de viver. É só se pôr no meu pra sempre, perde a razão de viver, perde a razão de viver, perde a razão de viver. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Celso Borges, trabalhando e ouvindo o nosso programa e na TV e Rádio Câmara. Muito obrigado, viu? Acessando radioestudiobrasil.com.br. Vamos até o Rio de Janeiro, em Volta Redonda, Rádio Acesa FM. Um abraço, Adriano Martins, todos da equipe, muito obrigado, viu? Em Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, Rádio Transa 3 FM, exibindo nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado a todos vocês aí da região dos Lagos, o Estadão do Rio de Janeiro também ouve Mundo Sertanejo. Paulo Terra, de São Paulo, para o Brasil inteiro, canta seu grande sucesso, Choro de Saudade. Saudades, a solidão me faz viajar. Sem você meu mundo é deserto, você por perto não dá. Tô sofrendo, meu coração só quer te amar. Culpa sua, quem mandou você me deixar? Meu amigo Jonas, em São Luís Gonzaga, Maranhão, a todos os nossos ouvintes aí, muito obrigado, viu? Rádio Sucesso FM exibindo o nosso programa. Em Jaguaruana, no Ceará, nós temos a Rádio Geração Jovem, Manuel Martins, o Ismael, a todos vocês, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês, amigos de Jaguaruana, no estadão do Ceará. Pedro e Bruno cantam Chevetinho Vermelho. Antigamente

forte brilha feito estrela. Ah, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, ouvimos aí uma grande recordação com o Rick Renner, né? Ela é demais, música linda que o Brasil inteiro canta. Vamos até Campos Belos, Goiás, Rádio Campos Belos AM exibindo nosso programa, nosso diretor Divino Nascimento, a todos vocês que compõem a equipe, né? Nossa secretária-geral, a Regis de Oliveira, né? É, também nosso auxiliar de secretária e atendimento, Juliana, a todos vocês amigos que compõem a equipe da Rádio Campos Belos AM em Campos Belos, Goiás, exibindo nosso programa. Em Abadiânia, Goiás, nós temos a Rádio Capivari FM. Um abraço, Bideca, a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho. O Juraci Pereira, Cida Vieira, a todos os nossos ouvintes, Deise Cristina, Joelma Silva, todo mundo, muito obrigado, viu? Em Trombas, Rádio Serra Dourada FM, exibindo nosso programa em Trombas, Estadão de Goiás. É, um abraço a todos vocês pelo carinho, o nosso muito obrigado. É, em Piranhas, Rádio Satélite FM, um abraço a todos vocês da equipe, muito obrigado. Em Águas Lindas, em Aparecida de Goiânia, em Goiânia, minha querida Neuraci, ouvindo nosso programa. Neuraci, um beijo para você, querida. Muito obrigado. O Estadão de Goiás também está ligado. Mundo Sertanejo está no ar. Edelson Moura canta Missão Impossível. Missão impossível pro meu coração tirar você de mim. Eu preciso esquecer que te amei, que te perdi, mas esse amor não tem fim. Solidão de uma vida, meu mundo é sem rumo, esse adeus que ficou. Sonho perdido, pássaro ferido, prisioneiro desse amor. De tanta tristeza, minha alma chora, chora a natureza com pena de mim. Saudade no peito que não vai embora, chora o coração no amor que não tem fim. Meu pranto é cachoeira, mulher, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. O meu pranto é cachoeira, mulher, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.